De madrugada que o galo canta, é de manhã cedo que se levanta. É de madrugada que o galo canta, é de manhã cedo que se levanta. Quando eu cheguei em São Paulo, dava pena e dava dó, minha mala era um saco, o cadeado era um nó. Tem muita gente com inveja, porque viu que eu subi. Eu nasci pra trabalhar, vagabundo pra dormir. É de madrugada, é de madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. É de madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. Perdição do vagabundo é gostar do travesseiro. Depois fica de olho gordo em cima do meu dinheiro. Estou com a vida mansa, acho ela muito boa. Eu levanto bem cedinho pra ficar mais tempo à toa. É de madrugada, é de madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. É de madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. Quem chegou a general, quem chegou a coronel, levantou de madrugada, chegou cedo no quartel. Sem trabalho ninguém vive, sem trabalhar ninguém vai. Minha gente, a vida é dura, cochilou, cachimbo cai. É de madrugada, é de madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. É de madrugada, cachimbo cai.